Desi, on Omea Mars, Gale, on Fastly, 20 for this. Mike, Bruno de Buraquinho, chama o controle, 19-35. Bruno de Buraquinho, 19-35, qual é o seu Mike? Léo, Leda Mota. Leda Mota, obrigado. Para o táxi, está 3193, com 167 a bordo, 4 horas, Altona Campina. Qual é a autonomia? Autonomia de 4 horas, Altona Campina. Taxinha via Pátio 1 no Índia, pode esperar chamar 21-9-5, altimetro 1-2-1-2. 0-2 autorizado, Pátio 1 no Índia, conta de espera 2-2-1-2. Agora 3-4-0-6-5, agora 5-5. Campinas autorizado 3-4-0, né? Fala da 1-0, primeira convergência na saída da EO, Leda Mótico. O primeiro aerovia no espaço do Lúcio 1-0, o básico, o transporte 5-4-6-0, controle saída 19-3-5-4-0-6-0. Azul 4-0-6-5, cotejamento para essa porta, pronto para o pushback e acionamento. Sempre. Sete e 40 com 10, livre de colagem, 6-3-1-5. Ok, 7:40 com 10, iniciando na 1-0, iniciando na 6-3-1-5. Salvador, boa tarde, 3193, ponto, 0-0, pronto. 3193, salinha e mantém. 0, são 3, 1, 9, 3. Cabral, informação mais, confirma parte do pico de qual? Ok. Tem condições de decolar do pátio 5 direto com o Pronto Sul? Ok, não, o tráfego é informado, decolagem por conta e risco no pátio 5 com o Pronto Sul do litoral sul, reporte para o sol. 43193 decolado aos 44, controle 1935, boa tarde. 1935, boa tarde, 1935. Informação é por chamada. Aguardando. Tosca Bravo, decolado aos 4-5, agora de Três Correios. Bravo. Charlie Mike, 130 com 8 nós, todos utilizados, Cristiano Inocente. Controle oferem 119, decimal 3. Alfa, contato, restrite via Perdulu 17 em 2.350, eu vou andar 10 na Pupa Jani Caju, da Fonda 5446 e contando 119.351 no 42. Tem 142, Pupa Jamo, após Jamo Caju, cliente Alfa mais Oscar. Jamo, copiado, Oscar Leão no 42. Pode proteger a saída completa, por gentileza. O Cajão, o Caju. O Cajão, o Caju, o Cajão, o Cajão. Bem, o 142, protegimento correto, já pode ser pronto para o custo da 500, acionamento no 0,5. 10, Cajão, o Cajão. Bem, a 3, 2, 1, copia. Angola, bota, breve, seu povo. Ok, gente. Saída agora, né? Eu preciso 17, a primeira aerovia, pode conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5475, controle 119, destino 35. Autorizar 360 para Brasília, Árvore Elefa. A saída Árvore Elefa, pedulo 17. Primeira curva direita, 5475 é o transponder. 1935 é o controle, o 6321. 6321 no contingimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no 01. Semana pronta, né? 3206, graças a Deus. Salvador, boa tarde, boa noite, 9. Tem que funcionar com mais 509 para o sucessão do Brasil. Momento Corona, agora no nosso conto. Informação mais completa. Fita com 8, decolagem com Prua Sul, sem interferir com extra 1735. Aguardando transferência, comunicações. Salve, meu bravo Victor Tango, seu solo é o 5-2. Você vai fazer um backtrack agora, liberar na próxima mais direita, Quebec, fazer o 180 na Quebec, aguardando aí a liberação da pista, ok? Que eu tenho a aeronave na final para pouso, né, Vicente? 1-8-8-4, copia. 5-3, ao interceptar a linha do litoral, chama o controle 1935, interrompe. Interceptar o litoral, controle 7-9-2-4-3, interrompe, grava. Mais 59, galinha autorizado, decola da posição 360, é o nível autorizado, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da El, Leda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5473, controle 119, decimal 8. O controle opera em 1993, ok? Bom, no 659, protegimento correto para chover questionamento, chama quando pronto, ok? Escreve aqui no solo 5-4, backtrack, táxi agilizando até a base. O Vitor Tango segue o 182 até a bata. 884 informação, Mike. Curta agora nas copas. Aracaju, control de ordem. 129. Tem a via parte 1 no Índia, ponto de Caratão e ano 8, decimal 95, altímetro 1012, bom voo. Bom, 9834, por fim. Bom dia, boa noite. Aracaju 230, decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Uca, Jamo, após Jamo Caju. Transponder 5502, controle em 119, decimal 8. Controle 1, 9193. Fique atento a urubus aí na sua. Azul 4065, após a passagem do Boeing, 7 penas, almoço, penas, sua retaguarda, autorizado em reporte pai. Após a passagem do Boeing, autorizado, chamará a taxa, azul 4065. Chave estado, fique atento ao Urubus aí na final, aguarde ficha livre. Fique atento com o 097, livre com o Não, continua a aproximação e aguarde ficha livre. Aguarde ficha livre, com o 097. Voo 966, no solo 03, corrigindo 04, libere à direita, chama o solo 219. Direita, solo 219, o ANLF. 4 horas e 40 de autonomia, alcançando o Ribeirão Preto. Tá que serve ainda, ponto de espera, torre 1-9-2-9-5-8-5-1-3, vamos voo. 1895, até o ponto de espera da 1-0, azul 4-0-5, obrigado, bom trabalho. Presidente, acionamento, voo 1-8-8-4. Voo 1-8-8-4, após a passagem do... Embraer das ruas, com retaguarda, autorizado em início, chegou aqui também, certo? Embraer das ruas, retaguarda, parei para o carro, por favor, 8-8-4. Salvador, voo 966, na 3-4. 966, Alfa, reporta 3-10, taxamento, seu vídeo, Alfa, mantém 4065. Ali mantém 4065. Altímetro 1013, bom. E ainda 10895 para a ponte de espera, obrigado, boa tarde. tarde, são 1h07 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna de Florianópolis. Taxi via 71 no Índia, ponto de espera chamado em Illinois, decimal 95, altimetro 1003, gol 1659. Deram passagem ao Moing que ingressa no pátio Capaquiano 04, após prossegue o taxi, ok? 2954. Gol 1097, ingressa Juliette para o 04. Juliette 04, 097. O táxi do Oceané 6142, a boa do Oceano 142, alterna Natal 142. 142 a bordo? 142, Natal com 3 horas e 40 pela meia. Gente, após a passagem do Boeing da Gol Texana até o Boa de Espera, via pátio 1, Índia autorizado, ponto de espera chamado em 18, decimal 95, altímetro 1003. Estou informando ao Boeing da Gol que taxista setor tudo pátio até o ponto de espera, ok? Ok, então vamos aguardar então a passagem do Boeing dentro do setor sul do pátio, após sair o mesmo, 295 da torre, o Sané até 1, 43, ponto de espera, obrigado. Azul 4065 decolado aos 12, chame controle 1935. 1935, boa. 4, decolado ao Zulu 4, chama o controle, 1935, boa tarde. 1935, bom domingo, boa noite, pode estar. Corre, o senhor é 6314, boa tarde. Boa tarde, 6314, tráfego avistado, check trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, solo 0-9. Ok, trem baixo travado, livre pouso, 6314. Visual com tráfego nacional. 659, após o pouso do Hermes da Avianca, a linha mantém, está 1-0. Seu Fama está no Eco Zulu November, nós não recebemos o seu plano. Eu vou checar aqui na IF. Para qual hora? Para qual horário o plano? Eu vou checar com eles agora, só um minuto. Da Avianca no solo 18, livrar à direita, solo 219. Solo à direita, 219, 63, 14. Solo, boa tarde, China 63, 19. Boa tarde, China 63, 14, táxi via Alfa e Juliette, portão 8. Aqui é o 6314, direto para o São Luís. Táxi Oxenai 6321, 118 a bordo, 3 horas, Altena, Goiânia. O Oxenai 6321, livre táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, torre 2895. Pátio e Índia, ponto de espera 1895, até lá, só escuta Oxenai 6321. Autorizado decolagem, 130 graus, 07 mais. Decolagem 1-0, agora na minha. November, direito para 18h55 e em aproximadamente 30 minutos antes do horário de decolagem é que o plano aparece aqui pra gente. Isso é um problema de software, né? A gente tem que aguardar esse período aí, 30 minutos antes. Assim que o plano chegar aqui no sistema, eu chamo o senhor para copiar. Decolado aos 20, controle 1935. 1935, boa. 4462, me escuta? Afirmativo, passou externo, baixar e travado. Autorizado pouso, 1218. 4462. No solo 23, no solo 219. Azul, boa tarde, Azul 4462, desistência. Azul 4462, táxi via Alfa e Juliette, portal 03. Alfa Juliette, 43. Constante livre de decolagem, 142. Iniciando, 61, número 2. Boa tarde, então, em Salvador, chamei 6321.0, 0. 321 após o relógio de companhia, Lima tem. Faz a rolagem Delta Buzz da Companhia Lima Teneia 32. Está na escuta para a cópia. Está autorizado, Salvador, Serra Novembro, Hotel Papá. Inicialmente restrito 1000 pés, no corredor Axé. Decola da 17. E aguarda a liberação do controle para acender ao 085 e prosseguir direto. O controle opera em 119 decimal 35, a torre 1895. E o transponder 5544. Cotejamento, Eco Novembro, chame a torre Bacenar, Gatiá, boa viagem. Afirma, o Xené 6327, está autorizado Ilhéus, o nível 240, e o Golf 677, decoral após conforme plano, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição coral, controle 1935, transponder 5523. Então, nível 240, via 4 do plano. Estou falando aqui de São Miguel, primeira curva direita da EL, transição coral. Controle de 935, transporte 5523, chinelinha 327. Correto, o chinelinha 327, chama para o curso de acionamento. Maravilha, chefe. Chame na Papá. Chame a aliado e pronto. Uhum. 321 decolado aos 28, chama o controle em 1935. 1935, controle de chamar 321, obrigado, boa tarde. Aproximação, voz de pista livre. Agora é na meia do exército. Brasil, vamos ver essa abraço. Prossiga. Vamos trabalhar com a Rota Sérgio, vamos levar o circuito para o pouso. Depois o pouso, qual é o estacionamento? É o passo 5, senhor. Ok, sim, ingresso na final do ano 7. Prossiga para o pouso pairado sobre a cabeceira 17, aguardando a autorização de pouso. Comeu, Cabral? Pouso parado para o ano 7, Romeu Cabral. Volume 620, correção, continua aproximação, aguarde a liberação da pista. Correção, né? Decolado aos 30, chama o controle 0935. 0935, November. Volumeu 20, agora sim liberada a pista, pouso autorizado, 120 graus, 089, à sua esquerda, caso receba notificação, helicóptero aproximando para pouso parado sobre a cabeceira da pista auxiliar sem interferir. Certo, volume 20, livre pouso 90. Utilizado o pouso pairado sobre a cabeceira 17, sem interferir com isso a 1028, 130 com 7 no solo controlado. Bravo. Portanto, 35 no 7, tráfego da Gol agora liberando a pista, 130 com 7, altímetro 1013 padrão, livre pouso no 0. Sua esquerda tem helicóptero pousando sobre a cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação. Tem livre pouso para 307. 1620, táxi em frente Alfa e chame essa da Juliette. Alfa é para Juliette, 1620. Abaixa a altura, eu vou ajudando na papá, por